grande pra banda lá de Caneta. Já comi carne de égua pensando que fosse jabá, numa festa muito grande pra banda lá de Caneta. Quando sentei para comer, comecei a desconfiar da caatinga que bateu, eu vi que não era jabá, era carne de égua que deram pra nós jantar. Era carne de égua que deram pra nós jantar. Pra banda lá de Caneta. Já comi carne de égua pensando que fosse jabá, numa festa muito grande pra banda lá de Caneta. Quando foi no outro dia, falou a dona Maria, essa égua morreu porque a bichinha não comia. Falou um dos seus parentes, essa égua morreu doente. Falou um dos seus parentes, essa égua morreu doente. Já comi carne de égua pensando que fosse jabá, numa festa muito grande pra banda lá de Caneta. Já comi carne de égua pensando que fosse jabá, numa festa muito grande pra banda lá de Caneta.